Nave Produções, embarque nessa. Essa é pra sofrer, pra relembrar. Chora, bebê. Vem assim comigo. A convivência está ruim. Sei que é um fácil ou algo assim. Mas toda vez que entro no quarto, pede sono e quer sair. Chego na sala e também sai. Fiz que ligam pros seus pais. Vamos vivendo esse teatro dia após dia. Somos dominados pelo apego, mas assim não vamos ter sossego. Nós teremos tempo, mas ninguém quer conversar. Preferidos nos calar. Eu vi você chorando através do peito. Estava assustada com os olhos vermelhos. Já não se cuida como antigamente. Diz Vicente, mas entre amigos age com naturalidade. Entre as aparências pra sociedade, duas verdades que não se combinam. E esse clima faz o amor perder. Olha, ah, vem sofrer, vem. Chego na sala e também sai. Fins que ligam os seus pais. Vamos vivendo esse dia no dia após dia. Somos dominados pelo apego, mas assim não vamos ter sossego. Nós teremos tempo, mas ninguém pra compensar. Preferimos nos calar. Eu vi você chorando através do espelho. Estava assustada com os olhos vermelhos. Já não se cuida como antigamente. Diz Vicente, mas entre amigos age com naturalidade. Entre as aparências pra sociedade, duas verdades que não se combinam. E esse clima faz o amor perder.